dia a dia de alegria. E vai rolar muita diversão. Conheça Baby News, sua nova loja infantil na Serrinha. Grandes variedades em roupas, acessórios, mamadeiras, chupetas, bolsas, sandálias, jeans, conjuntos masculinos e femininos de 0 a 14 anos e outras novidades. Venha conferir. Sobe, desce, sobe, desce. Na Baby News aceitamos cartões. Visite-nos. Avenida Silas Munguba, 4100, próximo à Rua Girassol. Fone e WhatsApp 98811-1088. 98811-1088. Baby News, a loja que faltava, perto de você. Visite-nos, será um prazer te atender. Hoje é dia de alegria e vai rolar muita diversão. Conheça Baby News, sua nova loja infantil na Serrinha. Grandes variedades em roupas, acessórios, mamadeiras, chupetas, bolsas, sandálias, jeans, conjuntos masculinos e femininos de 0 a 14 anos e outras novidades. Venha conferir. Na Baby News aceitamos cartões. Visite-nos. Avenida Silas Munguba, 4100, próximo à Rua Girassol. Fone e WhatsApp 98811-1088. 98811-1088. Baby News, a loja que faltava, perto de você. Visite-nos, será um prazer te atender.